Atenção, senhores passageiros com destino ao Rio de Janeiro e demais conexões. Embarque imediato. Atenção, tripulação. Decolagem autorizada. Mantenham os cintos afivelados, iremos passar por uma área de turbulência.